Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews. E aí, rapaziada, tudo bem? Tudo beleza? Estamos chegando por aqui com tudo, com mais um Programe-se. Pra você ligadinho em todo o Brasil através da sua rádio favorita. Olá, tudo bem? Aqui é o Euronews do Tex. Estamos juntos aí até umas horas com muita música, muito bate-papo e a turminha mais legal de todo o país. Tudo bem, vamos lá, pra começar bacana aqui o nosso programa esse. E aí, já sabe como participar, né? Então liga lá, então entra lá, indica lá no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com, ou se preferir na página do nosso Facebook, ó, facebook.com/programeasua. E aí, claro, você vai se dar bem e curtir as melhores músicas só aqui na sua rádio. Pra começar super bem aqui o nosso programa esse. Direção geral do meu querido e amigo Thiaguito de Souza e também o Luiz Fernando, né? Toda a turminha aqui faz por aqui o nosso Programe-se. Vamos lá, pra começar tem participação de Jéssica. Tá curtindo aqui o nosso programa lá em Munhões Júnior, São Paulo. E tá afim de ouvir o som bacana com Inimigos da HP. Sou teu, Michel Teló, Maria, Jéssica, Jesse Day com Wills e 11:20. Não vai voltar. Tá começando agora o nosso Super Programe-se. Vamos lá então. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeasua@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Destrua as pirâmides do Egito. Construa em 3 dias lá de cima, dou um grito. Que foi por você, que é pra você. Escalei em 1 minuto a Torre Eiffel. Desço decorando com corações de papel. Tudo por você, tudo pra você. Espero o eclipse solar. Se o dia escurecer, estou aqui pra te abraçar. Pra ver com você tudo acontecer. Espero o cometa Halley passar. Nem que até lá eu esteja velho e gaga. Vale a pena ver. Se for com você, exagerado sei que sou, louco por você. Sou teu, sou teu. Exagerado sei que sou, é pro mundo saber. Sou teu, sou teu, sou teu. Exagerado sei que sou, louco por você. Sou teu, sou teu. Exagerado sei que sou, é pro mundo saber. Sou teu, sou teu. As pirâmides do Egito. Construo em 3 dias lá de cima. Dou um grito. Que foi por você, que é pra você. Escala em 1 minuto a Torre Eiffel. Desço decorando com corações de papel. Tudo por você, tudo pra você. Espero o eclipse solar. Se um dia escurecer, estou aqui pra te abraçar. Pra ver com você tudo acontecer. Espero o cometa Halley passar. Nem que até lá eu esteja velho e gaga. Vale a pena ver. Se for com você, exagerado sei que sou, louco por você. Sou teu, sou teu. Exagerado sei que sou, é pro mundo saber. Sou teu, sou teu, sou teu. Exagerado sei que sou, louco por você. Eu sou teu, exagerado sei que sou, é pro mundo saber. E agora a galera vai cantar, vem. Exagerado sei que sou, louco por você. Sou teu, sou teu. Exagerado sei que sou, é pro mundo saber. Sou teu, sou teu, sou teu. Exagerado sei que sou, louco por você. Sou teu, sou teu. Exagerado sei que sou. Euronews do Tex. Toca sua música no Programe-se. Programe-se.

mesmo se você mudar. Querer voltar não adianta mais. Agora que você quebrou aquilo que não vai voltar. Primeiro bloco da sua Rádio 10. Daqui a pouquinho, após o nosso intervalo comercial, a gente volta com muito mais aqui no seu Programe-se. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. E aí, rapaziada, beleza? Estamos de volta aqui na sua rádio. Tamo lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o nosso Programe-se. Feito com a sua participação. Para participar é facinho, facinho. Basta você indicar quatro músicas no nosso e-mail. programasua@hotmail.com ou na página do nosso facebook.com/programe-se no ar. Ou se preferir, entra aí na rádio completa, @hotmail.com. Ou se preferir, textstudio@hotmail.com, tá bom? Participe do nosso super Programe-se. E tem mais, e tem mais, e tem mais galerinha super esperta. Deixa eu mandar essa aqui pra toda a turma da Liberizal, a turma que curte a gente lá em Santana de Parnaíba, São Paulo. Tem também a turminha lá de Osasco, né? Tem uma turminha super esperta que tá todos os dias aqui plugado com a gente. Ó, tem o Hermes Locutor, tem também a galerinha aí, meu amigo Danilo, o cara que faz também umas produções muito bacanas. E também, lógico, pro meu amigo Tiaguito e o Luiz Fernando, rapaziada, claro! Aqui você é o programador. Faça sua lista com quatro músicas e envie para o e-mail programeasua@hotmail.com. A sua sequência vai tocar aqui no Programe-se. Vamos lá então, vamos mandar essa sequência bacana aqui, Capital Inicial, Sol Entre Nuvens. Hugo e Thiago, Mexe Devagar. Strike com Se Joga. E Maria Cecília e Rodolfo com Então Venha. Vamos curtir então a sequência Super 10. Programe-se com Mironil do Tex. Várias portas no quarto pequeno. Eu tenho que escolher qual delas eu vou abrir. Várias entradas, só uma saída. Acabei de chegar e já estou de partida. Vamos fugir pra algum lugar longe daqui. Só preciso falar antes que eu esqueça. Vamos fingir que nós sabemos onde ir. Só onde

abro onde vou. Sou quem sabe chegar, eu sou que sou. O RG até já rasguei do que o juízo afastou. Quem não sabe durar se complicou. Quando eles dormem, sei que algo está por vir. O mundo inteiro acorda quando a gente quer dormir. Pra vida brindar, bote a champanhe pro ar. E o caminho segue aberto pra trilhar. Enquanto a vida passa, sei que eu não vou viver em vão. A vizinhança entre choque quando aumenta o som. Que já legalizou, só voltei quando o sol raiou. Vem com nós então. Se jogar é viver, celebrar, só lazer. Meu caminho só a noite pode guiar. É nós outra vez no ar. Se jogar é viver, celebrar, só lazer. Meu caminho só a noite pode guiar. Se cai a noite tudo vai fluir e me levar pra onde o vento for. Eu tive a lua pra me conduzir. Só voltei quando a luz do sol caiu. Participe pelo Face. facebook.com/ Programa Singular. Derundê, derundê. Se olha, vai até quando se chove. Olha, venha, então venha. Tô te querendo, cê acha que não? Chega mais perto do meu coração. Venha, então venha. Vem sentir o gosto do amor na minha boca. Chega e me diz I love you. Eu fico louca, louca. Vem dançar, me abraça. Aproveita e fala em meu ouvido. I love you. Vem dançar agora. Pra falar de amor não tem hora. I love you, I love you, I love you. Musicão, e daqui a pouquinho, após o nosso intervalo, a gente volta. E aí, você cumpriu o sucesso bacana com o Capital Inicial, Hugo e Thiago, Strike, Maria Cecília e Rodolfo. E daqui a pouquinho tem mais. Participe da fanpage do Programe-se. facebook.com/ Programe-se no ar. Dois palitos, eu vou ali e volto já. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. E estamos de volta por aqui com muito mais música pra você aqui no nosso Programe-se. Pra você participar é facinho, facinho. Indica lá quatro músicas e manda no nosso e-mail. programeasua@hotmail.com ou na página do nosso facebook.com/ Programe-se no ar. Tá falado? Vamos então de mais canções pra você que se liga sempre, sempre aqui com a gente. E deixa eu aproveitar e mandar um alô pra toda a turma que tá acompanhando a gente também, ó. Vou falar aqui o nome, hein? O nome. Mantenópolis, José Almeida, Franciele Lende, tem Erivan Guerra,

vai ver que eu sou fogo na roupa. Participe pelo Face. facebook.com/programa-se no ar. Toda noite tem carinho, mas não é você quem faz. Pego todas as baladas só pra te esquecer. Tem sempre uma chamada esperando eu atender. Não sou o Zé Gatão, mas olha que situação. Muita mulher com pouco macho, mas você não liga, você não dá moral. Se tem sempre uma balada me tirando do normal. Mas agora estamos juntos, hoje é só eu e você. Já deu saudade da balada, daquela mulherada com a roupa de domingo. Mais de uma semana só pra te beijar, quase um ano inteiro pra te namorar, e apenas um segundo pra me arrepender. Mais de uma semana só pra te beijar, quase um ano inteiro pra te namorar, e apenas um segundo pra me arrepender. Te amo, só não te tenho mais. Toda noite tem carinho, mas não é você quem faz. Pego todas as baladas só pra te esquecer. É, tá esperando eu atender. Não sou um Zé Gatão, mas olha que situação. Muita mulher pra pouco macho, mas você não liga, você não dá moral. Se tem sempre uma balada me tirando do normal. Mas agora estamos juntos, hoje é só eu e você. Já deu saudade da balada, daquela mulherada com a roupa de domingo. Mais de uma semana só pra te beijar, quase um ano inteiro pra te namorar, e apenas um segundo pra me arrepender. Mais de uma semana só pra te beijar, quase um ano inteiro pra te namorar, e apenas um segundo pra me arrepender. Maravilha, então, aí você cobriu Fernando Sorocaba, teve Pitbull e Cristina Aguilera, teve ainda Jorge Henrique Rodrigo e Oba Oba Samba House. Daqui a pouquinho tem pra você Belo. Segura aí! Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Que um sucesso aqui na sua rádio não para! Logo após o nosso intervalo comercial, a gente retorna por aqui trazendo muito mais pra você. Dois palitos, eu vou lá e volto. Tchau! Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Oba, estamos de volta aqui na sua rádio favorita. Pra você ligadinho em todo o Brasil aí através da internet. Seja muito bem-vindo, tá bom? Esse é o nosso Super Programe-se. Pra você participar, basta indicar 4 músicas lá no nosso e-mail, mandar no nosso e-mail, né? programeassua@hotmail.com ou na página do nosso Facebook. Claro, facebook.com/programe-se no ar. E tem mais participação. Deixa eu mandar essa aqui pra turminha que tá curtindo a gente, ó. Deixa eu mandar aqui pra turminha que pediu que eu mandasse um alô pra eles todos os dias. Meu amigo Alisson lá de Morro Doce, São Paulo. Alô, Alisson! Aurisson lá no Munhoz Júnior. Tá sempre curtindo nosso programa por aqui. Valeu, Aurisson Miranda! E também pro Ney Santos, né? Eu tenho uma sequência bacana das músicas do Ney Santos. Vou excluir meu Facebook, João Neto, e uma porrada, né? Mas quem pediu essa última sequência aqui, meu querido, foi quem? Deixa eu mandar alô então pra ele aqui, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu acho o nome do rapaz aqui pra me mandar um super alô! Não tem, né? Oh, que peninha, esqueci o nome do rapaz aqui. Mas tudo bem, vamos lá então. Essa sequência aqui pra essa galera que tá curtindo nosso programa, o último bloco do nosso programa, está bom? Belo, Vi Amor no Seu Olhar. Ana Carolina, Combustível. Luan Santana, Garotas Não Merecem Chorar. Lucas e Diogo, Só Que Não. Só Que Não. Beleza, moçada, vamos curtir então o último bloco aqui do nosso Programe-se. Participe da fanpage do Programe-se. facebook.com/programe-se no ar. Eu